Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, hoje pela manhã eu comecei a ministrar sobre esse tema: o que é que passa pela sua cabeça? O que é que passa pela sua cabeça? E nos textos que nós meditamos de manhã, nós vimos com muita clareza que os pensamentos são atividades do nosso ser e pertencem ao universo espiritual dentro de nós. A mente é o universo espiritual dentro de nós, é uma interface. Você se lembra que quando começaram as televisões digitais, tinha um aparelhinho que você comprava e acoplava para que o sinal ou a informação analógica fosse transformada em digital e então os aparelhos se comunicassem, a televisão recebesse uma nova forma de linguagem, de sinais. E é assim que acontece com tudo. Em algumas áreas você vai encontrar essas interfaces que transformam, que adaptam, que permitem a conexão. A nossa mente é essa interface que faz a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. A nossa mente nunca pode ser estudada. Os médicos não conseguem estudar e estabelecer de uma forma assim sistemática o funcionamento da memória, dos pensamentos, das emoções, no que diz respeito a onde elas nascem na mente. Porque, embora o cérebro possa ser estudado, mapeado, a mente não. E a mente precisa ser tão guardada que a Bíblia diz que depois que nós nascemos de novo, nós agora temos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos são o trabalho mais intenso do mundo espiritual para dirigir nosso mundo físico, para interferir no nosso mundo físico. Portanto, os nossos pensamentos são elementos divinos. Vimos pela manhã que Deus tem pensamentos, que Deus opera por pensamentos. E eu terminei pela manhã perguntando aos irmãos: que tipo de pensamentos te sobrevêm? Você já teve pensamento de desânimo? Você queria responder assim também, né? Fica... Aí você tem um pensamento: Deus me livre de ser assim, responder assim na lata. Que tipo de pensamento você tem? De fracasso? Você já teve pensamentos de fracasso? Às vezes, esses pensamentos não são nem explicáveis. Você não tem como narrar esses pensamentos. Simplesmente vem uma onda sobre você, um sentimento de fracasso. Um medo. Vai dar errado. O mundo vai cair. Eu vou ficar sozinho. Como é que eu vou assumir? Pensamentos. Pensamentos de morte. Já te sobreveio pensamento de morte? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Essa semana, eu voltei de Maringá na segunda-feira e o avião que eu estava foi atingido por um raio. Então houve um tremor, houve um barulho, uma explosão e um clarão de fogo. Pela primeira vez eu já peguei tempestades violentas, mas dessa vez eu falei assim, senhor, vai cair? Eu perguntei ao senhor, vai cair? Será que vai? Não, não pode, porque eu tenho coisa a fazer, senhor. E o piloto, daí uns 5 ou 10 minutos, veio, confirmou tudo, realmente é isso, eu estava aqui conferindo todos os sistemas. Não... Vai ter morte? Será que eu vou morrer? Pensamentos de suicídio. Não é melhor eu acabar com a minha vida? Pensamentos de problemas. Isso vai dar problema, isso vai dar problema, isso vai dar problema, isso vai dar problema, isso vai dar problema. Oh, isso vai dar problema, isso vai dar problema, isso vai dar errado, isso vai dar errado. Pensamentos que vêm. Pensamentos de desistência. Ah, quer saber de uma coisa? Eu estou achando que eu vou desistir disso. Pensamentos de cansaço. Não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Uma hora eu... Pensamentos de separação. Pensamentos de arrependimento das coisas que você já fez. Não estou falando de pecado, arrependimento de coisas erradas. Arrependimento, que arrependimento é ajudar aquela pessoa. Que arrependimento de ter me casado. Pensamentos de tristeza. Vem um dardo, um pensamento de tristeza. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou triste. Deus, o Senhor sabe, hoje eu estou triste. Pensamentos. Pensamentos contra alguém. Fulano não gosta disso. Fulano não gosta de mim. Fulano é assim, fulano é assado. Eu tenho descoberto que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, não tem nada acontecendo, só tem um dardo de pensamento. Fulano falou isso, fulano fez assim, fulano não fez assim, por isso e por isso. Eu estou sabendo. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, foi só um pensamento. E é interessante porque, às vezes, até quando você conversa e põe à luz as coisas, o pensamento continua. Ele falou que mas não é nada. Eu sei. Ele está explicando isso, mas não é nada. Eu sei. Pensamentos. Que tipo de pensamentos te sobrevêm? Jesus, 100% Deus e 100% homem. Mas em todo o tempo em que ele esteve na terra, ele viveu como homem. Ele não era um Deus disfarçado de homem, então um superpoderoso. Ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas tentações que nós, aos mesmos problemas que nós, mas sobre ele e nele estava a plenitude do Espírito Santo que o conduzia. Porém, ele era homem. Ele não se desmaterializava e fazia uma viagem astral ou uma viagem teletransportado. Ele era homem de carne e osso. Ele não fazia mágicas, ele não usava seu poder para... desaparecer aqui, aparecer lá em Jerusalém. Não, ele tinha que caminhar. Ele tinha que comer, ele tinha que dormir. Ele era homem. Como homem, as experiências que ele tinha com Deus, o Pai, são as mesmas que eu e você podemos ter. De orar a Deus, de ter comunhão íntima com Deus, de ouvir a Deus, de ser tocado por Deus. Ele não tinha no secreto algumas manifestações sobrenaturais divinas que eram só dele, porque ele era Deus. Não, Jesus era homem. Mas ele não caiu em nenhuma das tentações e ele não pecou em nenhuma das situações, diz a palavra do Senhor. Agora, então, você consegue imaginar o Espírito Santo levando Jesus para o deserto? Você pode ter certeza que não foi uma coisa mística, fantasiosa. Foi uma coisa simples. Como você e eu podemos ter com o Senhor? Filho, vai orar agora. Vai lá para a montanha hoje de manhã. Filho, não sai agora não. Fica aqui no seu quarto. Ora um pouquinho. Leia a minha palavra. Da mesma forma, Deus chamava Jesus, filho, vem. Da mesma forma, Jesus dizia ao Pai, eu preciso ter um tempo com o Senhor, Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Jesus sabia que ia começar o ministério, 40 dias de jejum e oração. Eu preciso jejuar, eu preciso orar. Pai, revela-me. Pai, eu preciso ter todo o direcionamento. Espírito Santo, eu preciso de graça, eu preciso. Você pode ter certeza que esse raciocínio bem humano era o raciocínio de Jesus. Eu preciso orar, eu preciso jejuar. E era o Espírito Santo que estava guiando Jesus para o deserto, para orar e jejuar. E no deserto, Deus permitiu que o tentador viesse e tentasse. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aproximando-se o tentador. Agora, pensa comigo. Jesus é homem. E o tentador é um ser espiritual. Ele não pegou Jesus pela mão. Vem comigo, aonde nós vamos? Vamos lá no pináculo do templo. Não. Jesus também não estava lá de uma forma, meu Deus, o que está fazendo aquele homem no pináculo do templo? Meu Deus, como é que ele chegou lá? Não estava acontecendo algo assim, místico, sobrenatural, fantasioso. Não, não, não. É incoerente com toda a palavra. Jesus era homem, estava tendo uma experiência física de homem. E nem eu nem você precisamos entrar em detalhes ou especular como é que foi isso. Mas a verdade é que o maligno, que é um ser espiritual, veio e disse algo a Jesus. Aonde chegou a mensagem do maligno? Na mente de Cristo. Ele pode ter ouvido uma voz. Embora isso não seja normal, o diabo não tem uma voz humana. Ele tem uma voz espiritual. É bem possível que tivesse sido mesmo o próprio Satanás, mas é possível também que o diabo chegue perto de nós. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, mas ele não é onipresente. Então, se ele está ao meu derredor, ele não está ao derredor de 7 bilhões de pessoas. Mas a Bíblia diz que ele está ao derredor. Como? Ele só pode trabalhar estando ao derredor de todas as pessoas dessa terra através de todos os seus demônios. O diabo não é onipresente. É possível que o diabo estivesse realmente ali com Jesus. Não estou dizendo que a Bíblia não está certa. Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E então, aproximando-se o tentador, porque é perfeitamente possível que tenha sido toda essa estrutura maligna ao derredor de Jesus. Como é possível? Não cabe nenhuma especulação que o diabo em pessoa estivesse ali presente. Isso não muda nada. A verdade é que era um ser espiritual. E Jesus estava tendo uma experiência que é a mesma que eu e você temos continuamente. Então, O diabo disse: pula. Pula daqui. Quantas vezes o diabo soprou na sua mente alguma coisa que o intento era te enganar e te destruir? Isso acontece, irmão. Pedro diz: fiquem atentos, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. E como é que ele trabalha? No universo espiritual que está dentro de nós, nossa mente, nossos pensamentos. Se você é o filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Os anjos vão cuidar de você, não é isso que está escrito? Levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo. Será que ele foi no Everest? Se ele foi ao Everest, será que dá para ver todos os reinos do mundo lá do Everest? Não sei. Suponhamos que levou fisicamente, teletransportou para o Everest. É o monte mais alto. Do monte mais alto ele talvez... Mas também não dá para ver todos os reinos do mundo do monte Everest. Então alguma coisa sobrenatural aconteceu no universo espiritual de Jesus como homem, que é a sua mente. E eu e você, todos os dias, vivemos essas mesmas experiências. O diabo anda ao redor e ele lança dardos inflamados, que são pensamentos. Ele falou isso, ela falou isso, ele fez isso, ela fez isso, ele deixou de fazer, ele não fez. Por quê? Por isso, por isso, por isso. E a especulação começa a crescer, e a especulação vira um sentimento, e o sentimento, daí a pouco, vira uma atitude, e a atitude legaliza o diabo para atritos, problemas, decisões erradas. Mas tudo começa num pensamento. E o que Jesus fez? Antes que esse pensamento evoluísse para qualquer reação humana, Jesus traz o modelo: Satanás, está escrito. Já não é mais um pensamento, Satanás. Deus cuidou de materializar todos os seus decretos. O tabernáculo no deserto foi o cuidado de Deus de materializar todos os decretos. A ponto dele encarnar a palavra em Jesus. Então Jesus, além de todas essas coisas maravilhosas que podemos estudar, nós não podemos nos esquecer, ele é a materialização de todos os decretos, de toda a palavra de Deus. Ele é a materialização, ele é a física, o físico de todos os decretos de Deus. Porque o pensamento, ele é operado por imagens. Mas as palavras têm poder sobre os pensamentos. E a palavra de Deus tem poder sobre tudo o que eu e você podemos vivenciar nos nossos pensamentos. Portanto, tudo que vem no nosso pensamento precisa ser materializado em palavras e ações. Vou te dar um exemplo simples. Continuamente, o diabo lança dardos. Isso acontece com todos nós. Em alguma situação do trânsito, assim, vai bater. Ai, ai. Um sentimento de que alguém vai te bater. De que um acidente vai acontecer. De que um roubo virá. De que um problema vai acontecer com o filho. Vem o dardo, vem a preocupação. Você imediatamente faz uma oração verbalizada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu decreto que está escrito na palavra do Senhor que os anjos do Senhor estão ao meu redor, eles se acampam ao meu redor e mal algum me alcançará. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Andando no trânsito, Alguém freou e vem aquele sentimento de que vai ter batida, vai ter uma batida, vai ter um problema. Ore, ore, ore, ore. Não seja um místico que vê demônio em tudo, que vê, mas seja uma pessoa atenta. Satanás, eu estou sentindo, estou vendo, você está querendo pôr um dar de preocupação em mim, pois eu te repreendo em nome de Jesus e eu levanto o escudo da fé, e a Bíblia diz que com o escudo da fé eu apago os seus dardos, e eu já sei que os seus dardos são pensamentos. Leia comigo, Isaías, capítulo 43. Você consegue imaginar que Satanás sabia quem era Jesus? Satanás sabia quem era Jesus. Irmão, você não vem a mim para fazer algumas propostas, porque você sabe quem eu sou. Você não viria a mim para fazer inúmeras propostas. Eu não iria a você para fazer inúmeras propostas, porque eu sei quem você é. Agora o diabo, sabendo quem Jesus é, vai lá e fazer umas propostas. Meu Deus, como é que pode? O diabo, sabendo quem Jesus é, vai lá e faz umas propostas. Pula daqui, se suicida. Irmão, se o diabo vai a Jesus fazer umas propostas absurdas, você acha que ele não vem a você fazer algumas propostas? Lemos hoje pela manhã: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Portanto, qualquer momento que vem um pensamento de mal, você já sabe de onde veio. Cabe a você repreender, como Jesus repreendeu. Está escrito, Satanás. Em Isaías, capítulo 43, verso 22, contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus está falando com o seu povo, seus filhos. Vocês estão frouxos, vocês não me cultuam, vocês não me dão trabalho com as oferendas. Eu queria ter o trabalho que os céus se levantam para produzir quando vocês me cultuam, mas vocês não, pelo contrário, vocês estão me dando trabalho com o pecado de vocês, com as iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí vem o Senhor e fala: desperta-me a memória. Sabe o que Deus está dizendo ao povo de Israel, pecador, a mim e a você, que vão levando a vida de qualquer jeito? Vem! Vem diante de mim, me desperte a memória. Mexa com os meus pensamentos, mexa com a minha mente, me lembre as coisas que eu escrevi, que eu declarei. Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Irmão, Deus está mostrando: Israel, vocês estão numa situação terrível, vocês estão numa situação terrível. Agora, sabe o que eu estou falando com vocês? Ainda que estejam numa situação muito terrível, venham mexer com a minha memória. Me lembrem. Você crê nisso mesmo, irmão? Que Deus está dizendo assim: eu quero que você se levante. Venha, traga seus argumentos. O que está escrito: Senhor, quem sou eu para e te lembrar de alguma coisa? Mas eu estou aqui para dizer: Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu amo o Senhor. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, e está escrito na tua palavra acerca das minhas finanças. Está escrito na tua palavra acerca dos meus filhos. Está escrito na tua palavra acerca do meu casamento. Está escrito na tua palavra acerca do meu trabalho. Está escrito na tua palavra acerca do meu coração, da minha vida, do meu futuro. Senhor, está escrito na tua palavra. Então eu venho diante de ti para dizer, está escrito na tua palavra. Eu estou te lembrando, Senhor, não para te oprimir, não para te confrontar, mas porque o Senhor disse, eu estou me lembrando. E eu estou te lembrando do que está escrito. Os pensamentos, os dados que o diabo vem e lança são terríveis. Mas eu cubro esses pensamentos, esses dardos, que são imagens, são imaginação, são suposição, não são reais. Com palavras reais, está escrito. E Deus gosta de ver a gente assim, ousado, atrevido, mas com verdade. Em Lamentações, capítulo 3... Lamentações 3, verso 3 em diante, eu sou o homem que viu a aflição da vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Você tem noção do que é que Jeremias viveu e está dizendo, foi Deus quem fez isso comigo. Irmão, guarda isso, nem eu nem você identificaríamos Jeremias, nem hoje, nem ontem, nem nunca. O quê? Esse cara é o profeta de Deus? De jeito nenhum. Esse sujeito não tem cheiro, não tem aparência, não tem... Isso não é profeta de Deus. Esse sujeito, esse cara, esse sujeito, não, de jeito nenhum. Assim muitas vezes acontecem com as pessoas hoje. O diabo vem e põe um pensamento. Você viu aquele cara? Aquele cara não é de Deus coisa nenhuma, não. Você viu como é que ele fala? Você viu na televisão como é que ele se comporta? Você viu, isso aqui? Você viu o erro dele? Você viu a coisa? Isso não é de Deus coisa nenhuma, não. Eu e você não identificaríamos nem Jeremias, nem Abraão, nem Davi. Nós não identificaríamos Salomão coisíssima nenhuma. Nós íamos ver Salomão, nós íamos ver um rei tão esquisito, costumes, o dia a dia, agenda, as coisas. Falou assim, isso é de Deus? Na verdade, nem eu e você identificaríamos o sacrifício do tabernáculo. Nós diríamos que aquilo é um negócio de macumbaria, de feitiçaria, aqueles bezerros matando, aquele sangue derramado, aquela gritaria, aquela coisa, isso tem a ver com Deus Santo? Nós não identificaríamos. O nosso conceito é muito moderno, é muito contemporâneo, é muito religioso. Mas vem Jeremias e diz assim, Senhor, os meus ossos, minha carne, minha pele, o Senhor despedaçou os meus ossos, eu vivi aflição, a vara do furor de Deus. Ele edificou contra mim e me cercou de veneno. E de dor fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda que clamo e grito, ele não admite a minha oração. Deus se escondeu, Deus não quer saber de mim. Deus me maltratou, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o arco e me pôs como um alvo a flecha, fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava, fez que me entrasse no coração pensamentos. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-se de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a esperança no Senhor. Eu já não tenho mais esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, pensa neles e se abate dentro de mim. Olha o contexto de Jeremias, irmão. Eu desafio alguém aqui nessa sala a dizer que já viveu tudo isso aqui. Embora o sofrimento e a luta de cada um é do tamanho mais elevado para cada um, não importa comparar com ninguém, nós podemos dizer, nós não passamos, nós não sofremos isso aqui não, nós estamos bonitos, com a roupa bonita, tomamos banho, comemos bem essa semana, saímos de casa, talvez fez um lanchinho, almoçou hoje, nós estamos bem, irmão. Perto do que Jeremias está dizendo que é a situação dele. E Jeremias diz assim: minha alma continuamente pensa, pensa, pensa, pensa na minha situação. Olha, eu durmo e não consigo dormir, eu deito e é a luta, é o problema, é a dificuldade, é o tempo inteiro. Esses pensamentos me ocupam, me tomam e me angustiam. E aí ele fala uma última frase desse texto que eu separei. É como se ele estivesse dizendo assim: embora eu esteja vivendo tudo isso, eu vou fazer uma coisa. Eu vou usar a minha mente. Eu vou usar meus pensamentos. Eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Eu não vou deixar minha mente ficar ocupada com todos esses pensamentos da angústia, esses dardos do inimigo, os meus sofrimentos. Eu vou trazer à minha mente, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje, segunda-feira, o dia é difícil, as lutas são muito grandes, mas eu vou trazer à minha mente o que me dá esperança. O Senhor vai comigo. O Espírito Santo vai me guiar. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Eu vou administrar a minha mente. Não existe o poder da mente, mas você pode ter certeza que você ganha poder se você souber usar a sua mente como a Bíblia ensina a usar. Eu quero os pensamentos de Cristo. E então eu faço como Paulo diz: eu vou levar cativo os meus pensamentos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, não é o mesmo homem, irmão, não é o mesmo homem que está falando nos versículos anteriores, parece que não é, mas é o mesmo homem que está dizendo: nenhum de vocês sofreu isso que eu estou sofrendo, nenhum de vocês está passando essas doenças que eu estou passando, até nos ossos, na pele, eu estou cheio de doenças psicossomáticas, eu estou sofrendo, estou angustiado, os psiquiatras já me encheram de remédio, mas eu, contudo, estou me levantando e estou dizendo: eu vou nutrir minha mente das memórias que me trazem esperança. E tem mais: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu vou continuar esperando nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Não vai sair da minha boca uma palavra sequer a respeito do que o diabo está querendo que eu creia, dos seus dardos, dos seus pensamentos, do que eu estou sofrendo, do que eu luto, do que eu passo, das minhas dificuldades. Pelo contrário, eu vou nutrir minha mente de pensamentos, minha memória daquilo que me traz esperança. Quem é o Senhor? O que ele faz? O que ele já fez? Nós estamos entrando nos dias de preparação para tabernáculos. E o ano passado o Senhor nos ensinou três cestos. Tabernáculos é a festa em que nós trazemos toda a colheita do ano. E o Senhor nos ensinou de três cestos. O primeiro cesto são as minhas oferendas a Deus. Eu quero contar meus dias para eu ter coração sábio. Então eu quero parar nesses próximos dias, até 2 de outubro, e eu quero começar a anotar tudo que Deus fez por mim nesse ano. As bênçãos, os benefícios, as alegrias, as vitórias, porque a gente esquece rápido. Eu vou anotar, eu vou encher os meus três cestos. E eu quero separar o primeiro cesto, uma porção desses frutos, dessas sementes que Deus me deu, e eu vou semear no altar, eu vou ofertar em tabernáculos. Intencionalmente eu quero trazer uma oferta específica de tabernáculos. Essa oferta representa tudo que o Senhor me deu nesse ano. Eu estou listando todas as bênçãos desse ano. Segundo cesto, você come. Senhor, de todos os frutos do ano, eu separei uma porção no segundo cesto, que é para eu desfrutar. Eu plantei, foi o Senhor que deu a vida, mas é fruto do meu trabalho, então é justo que eu coma desses frutos. Mas, irmão, ninguém vai desfrutar dos frutos do ano se não parar para juntar em 3 cestos. Porque o diabo vai colocar pensamentos em você. O ano está difícil, a crise está pegando, o negócio está feio. E você e eu não vamos mais nos lembrar de tudo o que o Senhor fez na passagem de ano, em janeiro, em fevereiro. E você só vai lembrar, passou rápido demais o ano. O ano está voando, eu não fiz nada esse ano, não aconteceu nada na minha vida. Eu vou parar para anotar todas as coisas que Deus fez. Cada culto em que eu pude participar com saúde, com vida, e Ele falou comigo. Cada vitória, cada bênção, cada alegria, cada salário, cada bala que eu comi, cada doce que eu comi, cada feijão que eu comi, cada carninha gostosa que eu pude assar. Ah, Senhor, eu vou fazer questão de anotar. E tem mais. Eu vou desfrutar. Então eu vou comer desse segundo cesto, eu vou me assentar naquele sofá, eu vou dizer assim, que coisa boa, esse ano eu comprei o sofá, troquei de sofá, aleluia, Senhor. Eu corro, corro, corro, eu nem paro para sentar nesse sofá, eu vou sentar nesse sofá, eu vou comer meu segundo cesto. Eu vou sair de férias, eu vou sair, não tem muito, o senhor vai me dar um lugar, Deus, o Senhor vai me dar um lugar, que eu não vou gastar muito dinheiro não, porque eu não tenho, mas o Senhor vai me dar um lugar para eu desfrutar, desfrutar, e eu vou para aquele lugar, pode ser simples, pode ser aqui pertinho, pode ser aqui, eu vou comer o meu segundo cesto, eu vou desfrutar, eu trabalhei um ano diante do Senhor. E terceiro fruto, eu vou plantar de volta. Eu vou plantar de volta. Senhor, eu quero mudar a forma de eu pensar nas coisas. Eu quero, Senhor, eu quero pensar naquilo que vem do Senhor. Eu vou aguardar o Senhor e eu não vou permitir que o diabo cirande comigo mais com qualquer pensamento. Eu quero me preparar, Senhor, para esse tabernáculo em que eu vou crescer na forma de administrar minha mente, meus pensamentos. O Senhor me deu 2 frases que eu separei aqui. Uma é um decreto, um trilho. Domine, frutifique, prospere. Esse é um decreto de Deus para todos. Não olhe circunstâncias, não saia desse trilho. Que trilho? Domine, governe, prospere, seja ousado, seja abençoado. Sabe por que você não é? Sabe por que eu não sou tantas vezes? Porque o diabo lança um dardo inflamado, um pensamento. Não vai dar certo. De onde vem isso? Vem do Senhor? Não, eu não tenho pensamentos maus a seu respeito. Eu só tenho pensamentos de paz. Senhor, existe um decreto. Hoje de manhã eu acordei com esse sentimento, com esse pensamento, com essas ideias, e não sei o que, pode ser que eu esteja fazendo tudo errado, mas na verdade vem do inferno esse sentimento e esse pensamento que vai fracassar, que vai dar errado, que eu não vou ter condições, que o negócio vai embolar. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus e eu declaro, eu fui feito para prosperar. Domine, frutifique, prospere, governe bem sobre todas as coisas, e eu posso abrir os livros de Gênesis e eu vou ler esse texto e ele está ali por um propósito específico de Deus, para que eu e você acreditemos. Deus lançou um decreto sobre minha vida, eu vou prosperar em todas as coisas. Então, de onde vem a palavra de maldição, de dúvida, de incredulidade, de fracasso, de medo? Para lá volte em nome de Jesus. Eu vou me levantar e vou trazer à memória o que me dá esperança. Segunda frase que o Senhor me despertou: levante os olhos, busque ajuda, mas não com lamentações. Inspire-se como visionário em fim de batalha vitoriosa. Porque talvez você tenha gás, depois de uma palavra como essa, falou assim, eu vou cuidar dos meus pensamentos. E na hora que vier um pensamento do inimigo, que eu não vou prosperar, eu vou lançar fora esse pensamento e eu vou continuar fazendo a besteira que eu estava fazendo e vai dar certo. Não, não, não. O Nós precisamos da palavra, do corpo, da cruz, para a gente aprender o caminho certo do Senhor. Inspire-se. Não com lamentações. Ah, vida. Vá para perto de gente que é visionário em fim de batalha vitoriosa. Não, está difícil. A luta está. O negócio está. Mas nós já estamos quase chegando no final. Talvez é um pouquinho só. Vamos lá, gente. Não faz assim, não. Não anda fazendo isso. Não vai por esse caminho, não. Então, vou mudar o caminho. Então, vou mudar a forma. Então, outro dia eu estava pensando em alguns irmãos, que a coisa vai apertando, ele vai trabalhando mais. Agora, pastor, eu vou ter que parar, eu tenho que trabalhar mais. Pastor, eu não vou poder fazer isso, eu tenho que trabalhar mais. Mas eu estou aproveitando para falar indiretamente com alguns aqui. Eu não faço isso, não, mas hoje eu estou falando e confessando. Estou falando para falar indiretamente com alguns aqui. E, senhor, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Pois bem, você vai caminhando desse jeito. E o diabo é que vai pôr na sua mente. Tem que você correr atrás. Não, irmão. Muda a forma de pensar. Senhor, eu vou te pôr em primeiro lugar. O diabo está falando que se eu não for lá trabalhar exatamente, tem que abrir mão disso, tem que fazer. O negócio vai ficar. Não, eu vou priorizar o Senhor. Eu não estou lamentando a vida. Eu não estou tentando a vida. Eu não estou pedindo ao Senhor uma ajudinha para melhorar a minha vida. Eu estou me assumindo. Eu estou me apropriando. Eu estou tomando posse, Senhor, de uma vitória. A palavra do Senhor me assegura que eu estou em uma caminhada vitoriosa. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquilo que eu precisar aprender, eu vou aprender, Senhor. Porque, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento. Irmão, está escrito na sua Bíblia? O que é que Paulo está dizendo? Levando cativo o quê? Todo pensamento. Se você identifica que é um pensamento que veio das trevas, você tem mais motivo ainda para levar cativo. Mas até mesmo os pensamentos que a gente diz, não, esse é um pensamento bom, eu levo cativo, sabe por quê, Senhor? Tem que ter o teu selo. Tem que ser o seu espírito me conduzindo, e eu serei guiado pelo teu Espírito Santo. Não é a força do pensamento, não é minha mente, não. É o Senhor. Então eu levo cativo todo o meu pensamento. E principalmente, quando eu identificar de onde vem. Mas como é que eu identifico? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor através de Jeremias. São pensamentos? Paz. E sabe o que o diabo faz imediatamente? Você está achando que vai ser assim, hein? Você está achando que vai ser mole? Você não sabe, Satanás, pode ser a batalha que for. Nela eu já sou vitorioso. Eu não estou achando, Satanás, que vai ser tudo assim, ó, um mar de rosas, facinho, cai do céu assim, ó, com Ana. Não, tem garra, tem batalha, tem luta. Eu sei quem você é, Satanás, mas você sabe quem é o meu Deus, você sabe quem eu sou, você sabe onde eu ando na palavra, e eu te repreendo em nome de Jesus. E eu vou viver esse dia com os pensamentos de paz. De paz, Senhor. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda obediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios 10, 3. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus de paz será com vocês, diz a palavra do Senhor. Eu preciso me levantar, eu preciso parar de chorar, eu preciso de parar de lamentar com as minhas orações e levantar a minha voz e com palavras de fé sobrepor os pensamentos, as imagens, as sugestões que o diabo vem lançando, como fez com Jesus no deserto. Se ele fez com Jesus, ele vai fazer comigo e com você. Mas eu sei em Cristo, eu sei em quem tenho crido e eu sei o quanto ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero. E em nome de Jesus eu vou viver isso essa semana, em todas as circunstâncias da minha vida, e eu vou dar testemunho que funciona, a palavra de Deus funciona, a palavra de Deus é a verdade, o evangelho é o poder para transformação, e Jesus é real, ele é confiável, o Senhor a quem eu sigo, o Deus a quem eu sigo, a igreja de Cristo a quem eu pertenço, é pura verdade de Deus. Satanás, você está debaixo dos meus pés, e eu me levanto em nome de Jesus para ser livre, livre de todo pensamento, de toda opressão, de todo dardo, de todo costume, de todo sentimento. E eu me levanto como servo do Deus Altíssimo para proclamar: está escrito. E em nome de Jesus eu me levanto. Fecha os teus olhos, irmão. Eu me levanto em nome de Jesus para agir pela fé e cuidar da minha mente. Isso envolve diminuir o tanto que eu ponho para dentro da minha mente de filmes, de música, de revistas, de assuntos, de notícias, de conversa fiada no ambiente de trabalho, na vizinhança. Eu vou cuidar de cercar a minha mente de tanto lixo que o diabo bombardeia todos os dias, e eu vou gastar mais tempo com a palavra do Senhor, e ela vai abundantemente habitar meu coração, e a palavra do Senhor vai trazer vida e vida em abundância, e eu vou me levantar para orar a palavra. Eu vou me levantar para dizer para minha alma: está escrito, minha alma. Eu vou dizer como Davi: minha alma, eu sei que você está nessa cama, nesse quarto fechado, nessa tristeza, nessa depressão, laços de morte me cercaram, contudo eu sei em quem tenho crido, o meu Senhor é poderoso, me levantarei, farei como Jeremias, dizendo de toda a desgraça da sua vida, mas ele declara: eu vou trazer à memória o que me dá esperança, eu não vou ficar aqui à mercê dos seus dardos, Satanás, dos pensamentos, das ideias, dos sentimentos, eu vou me levantar, eu vou louvar o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou proclamar, eu vou sair para cultuar, eu vou sair para testemunhar, eu vou sair para trabalhar firmado na palavra, em nome do Senhor Jesus, e de onde não vem força, virá força. De onde eu não encontro ânimo, o Senhor vai plantar ânimo, e eu me levantarei, e as pequenas experiências vão realimentar minha fé, em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé, a se levantar, levantar a sua voz e orar ao Senhor e declarar, declare nesse momento tudo que o inimigo vai te colocando como dardo inflamado. Você já sabe o que acontece, você já sabe que você acorda segunda-feira, que você acorda tal dia, que você chega em tal lugar, você já sabe que vem um desânimo, você já sabe que vem, ai meu Deus, de novo, vamos lá, vamos enfrentar. Não, Senhor, eu vou liberar outras palavras, palavras de vida, eu vou liberar em nome de Jesus o que está escrito, e Satanás, retira-te.